que você acha também dos impactos da Copa, da chegada dos turistas? Você tem alguma opinião sobre a questão do tráfico das pessoas também, do turismo sexual, questões sociais que estão todas vinculadas, né? E também tem que ter uma visão geral também. Tá. Bom, em relação à chegada dos turistas, né, a gente fica pesaroso, porque nós que somos brasileiros, né, e sabemos como os brasileiros têm raça, têm gana, têm luta, a gente gostaria de mostrar o melhor do Brasil para esses turistas. A gente gostaria de acolhê-los, né, de estar junto com eles para estar vendo as belezas que a gente tem e o desenvolvimento mesmo, né? Só que não tem como, né? Não tem como. São duas visões. É o estrangeiro vindo, né, com direito e com dinheiro para assistir aos jogos dentro dos estados maravilhosos, reformados. Em contrapartida, a maioria da população de Belo Horizonte, do Brasil, né, eles não vão ter direito a ir aos estádios porque o preço é muito alto, não é acessível, né? Então a gente gostaria de uma organização melhor. Gostaríamos de recebê-los bem e vamos recebê-los, né, porque a nossa intenção não é fazer manifestação nesse sentido, né? Agora, em relação ao tráfico de pessoas, à questão do turismo sexual, já se tem essa cultura, né, de se vender lá fora, né, a imagem do Rio, das mulheres bonitas, do samba, das mulatas, né? E a gente vê muito isso aí na Bahia, Fortaleza, principalmente no litoral, onde a gente recebe muito turista, mas vindo para fazer esse turismo sexual. Então, nesse momento, a gente precisa dessa conscientização, sabe? Falar para as pessoas, denunciem, coloquem nas redes sociais, conversem, né? O Brasil, ele tem que ser respeitado pelo que os brasileiros significam, né? Pelo que o Brasil é. E não para atender a turismo sexual. A gente tem denunciado, né, a pedofilia, todas essas questões que são ligadas, né, aos desrespeito com as mulheres e o ser humano em geral, a gente tem procurado estar discutindo e colocar na pauta a discussão. Mas você acha que durante a Copa vai ter uma manifestação assim bem grande, como foi o ano passado no junho, julho, ou ainda está muito fragmentado também as visões sobre a questão? Tem esse movimento, não vai ter Copa, tem muita pessoa que não quer, está muito na noia, né? Mas tem outro pessoal que está aí. Olha, não adianta a gente falar, né? Porque assim, nós não podemos ser porta-voz de todos os brasileiros. A gente sabe que tem brasileiro que quer Copa, sim. Para ele significa trabalho, né? Não só, para ele significa trabalho, significa mesmo a vontade de ver o Brasil jogar no nosso país, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que os movimentos que começaram lá em junho, o ano passado, a gente sabe que vem numa crescente, né? E tem um movimento, sim, do não Copa, né? A gente não pode fechar os olhos para isso, né? Agora, isso aí, Ângela, tá? Ângela, eu não acho que a gente deveria ter essa questão de não Copa, não. Mas é fazer uma Copa com consciência política, com investimentos também nas políticas públicas importantes para Belo Horizonte, como saúde, educação, segurança, né? E também com foco, né? Por que não o futebol, né? O brasileiro, isso está enraigado, né? Ele gosta de futebol, ele quer ver o Brasil jogar um futebol, mas a gente não pode esquecer que para isso a gestão não pode massacrar a grande maioria da população para se fazer uma Copa. Uhum. Obrigada. Tá bom?